mais sérias que acontecem, muitas vezes, é na mesa de um bar do que mesmo dentro da associação. Acho que lá na mesa do bar o pessoal é mais sincero, é mais aberto, ele Descontraído. coloca mais o seu ponto de vista, entendeu? Do que, por exemplo, na assembleia. Uma assembleia, aquele monte de gente, às vezes as pessoas ficam até inibidos de colocar o seu pensamento na mesa de um bar. É mais fácil. Eu acho que é o local melhor para você conversar. Porque, por exemplo, você vai a um teatro, você vai prestar atenção na peça, evidentemente, né? Você pagou e você vai querer prestar atenção na peça e vivenciar o momento da peça. Você vai ao cinema. Se você começa a conversar, o cara que está lá te dá de fora, Eu acho que, né? por exemplo, eu tenho muito em relação a esse lance de diversão, eu tenho muito uma coisa de alguma coisa tem que estar sempre vindo para mim mexer comigo, entende? Talvez é por isso que eu quero ir para um teatro, porque depois eu vou, sabe, eu estou sempre conversando coisas que tem a ver com uma busca de um conhecimento, de uma coisa assim. Então, até os amigos meus disseram, mas a Rosa só fala em trabalho, né? Até na hora que eu tô, ou o tipo de música que eu escolho, talvez, sabe? Então, acho que tem Eu acho muito que a isso está aí ver. dentro do ponto de vista do objetivo que você quer atingir, E também né? o tipo de grupo que você, o tipo de pessoas que você interage, como você diz, né? É, Você. ou muitas vezes você pode sair até à toa. Você sai à toa, você está de saco cheio, você está em casa, não está gostando daquela vida familiar. Você sai à toa e muitas vezes você encontra até coisas muito mais importantes. Eu acho que não é muito você colocar coisa assim, não, eu só saio com a finalidade, estou preocupada com o trabalho. Muitas vezes você sai para uma reunião social à toa mesmo. Por exemplo, aniversário de criança. Ah, eu gosto. Tem coisa Não é uma melhor coisa à que aniversário, toa, eu adoro. que para o adulto ele acha que aquilo não é um valor, Não, para mas que mim muitas vezes ali você vivencia momentos bem muito mais interessantes do que um momento de trabalho, é. né? Muito mais descontraído do que um momento de trabalho, um momento de festa de criança. Você volta até há anos atrás, a sua época de criança. Ah, Você eu gosto. passa a vivenciar momentos que você não tem oportunidade no dia a dia, Inclusive, tem uma coisa né? que eu faço, que eu acho que não sei se você sabe, eu me visto de bruxa, né? Então eu É. boto maquiagem, ajeito cabelo, começo a falar de jeito de bruxa. As crianças Isso adoram. já é a sua parte teatral que você tem, né? Isso é o seu lado teatral. Você está explorando o lado teatral que você talvez não explora isso no seu dia a dia como uma parte social, como uma parte artística sua, Eu acho que eu né? é. Pode ser isso aí. Agora, por exemplo, você vai a um parque com a criança. É um lado divertido, né? É um trabalho que você está fazendo assim, Mas é é qual é a coisa, educativo da sua criança mas e. qual é a coisa que tu gosta mais de fazer assim quando tá cansada do dia a dia? O que é que tu gosta mais de fazer? Dançar, Dançar. dançar. E para dança, dançar. Independente de ter bebida, independente é ter cavaleiro ou Aí cavalheira, entendeu? nós estamos descobrindo uma coisa em comum. Eu É também. cavaleiro ou cavalheira. Não me constrange. Por exemplo, muitas vezes eu vou para o clube das pais. Não me constrange eu dançar com uma mulher, com minha irmã. Sim. Vou com minha irmã e danço, porque eu estou ali para dançar. Muitas vezes até as pessoas até me censura. Mas Iracema, você é louca. A Rosa Medeiros, mesmo, nossa colega, Sim. você é louca, você diz que dança, porque você dança mesmo, você tira até mulher para dançar. Mas eu estou ali no ato da dança, eu não estou preocupada se vou dançar com homem ou com mulher. Eu quero é Também dançar gosto de para dançar. descarregar toda a energia que ficou presa durante o É dia. a minha coisa também, dançar. Só que eu gosto de dançar. Antes eu gostava de ir para forró, para festa, coisa assim. Mas agora eu passei a dançar mais em casa, né? E daí eu boto umas músicas assim que só eu gosto, ou que eu acho que pouca gente curte, né? E começa a dançar uma coisa assim. Talvez mais pro lado da dança contemporânea, um negócio mais assim de jogar o corpo mesmo, de Eu danço em descarregar. casa também, eu ligo a vitrola e danço em casa também. Agora, só que o ambiente não Não me gosto de dançar em motiva casa? muito, Ah, eu entendeu? gosto. Dançar em casa. Eu acho que a dança, para mim, ela tem que ter um ambiente todo especial. Tem que ter a luz, tem que ter o público, né? Tem que ter a orquestra. Eu acho que a dança boa é a dança de tocada mesmo, a de orquestra mesmo. Por exemplo, eu não aprecio muito, por exemplo, a dança, o rock, eu não aprecio. Eu gosto do bolero, eu gosto do samba, eu gosto do frevo, né? Eu gosto do forró, mas, por exemplo, eu não gosto do rock, porque... O que é rock? Meu músculo já não dá muito pro rock, não. Primeiro, o rock é a dança do mestre-mestre, né? A dança do... Mas o forró mexe tanto quanto o rock, ou talvez mais. Mas mexe menos. O forró, pelo menos, dá pra você ainda ir pra lá e pra cá, né? Uhum. O rock não dá, não. De repente, você sai toda quebrada. Uhum. E tem a questão da sua idade também, né? Eu, por exemplo, na minha época de 14, 15 anos... Dançava rock. Dançava rock à vontade, dançava, é uma brasa mora, dançava tudo, mas hoje... Mas hoje eu danço menudo, né? Eu não gosto mesmo. Eu danço Xuxa, né? Por conta de quê? Por conta que eu tenho crianças em casa e tenho que dançar com elas também, acompanhar o ritmo delas também, né? Mas vamos ver outra diversão aí. Bom, tem... O que é que tu acha de praia? Eu pensei nisso agora. Pra mim é coisa assim... O mar, pra mim, ele tem uma energia muito forte. E a coisa assim que eu mais gosto de fazer quando eu tô assim cansada é ir pra praia e simplesmente ficar na praia olhando o mar, sem estar pensando em nada, sabe? Só o fato de estar ali na praia já me faz bem. É um negócio que realmente eu senti muito quando eu tava em Porto Alegre, a ausência do mar, porque para mim assim, sempre fui criada perto do mar. Então, para mim, tem uma importância fundamental. Talvez até eu trocasse uma boa conversa de bar por uma conversa na beira-mar, sabe? Eu acho que ficar às 5 da tarde conversando na beira-mar, tomando água de coco, para mim é um negócio assim... Excelente. Para mim é... Eu também gosto muito da praia, embora eu não aprecie como você aprecia, ficar olhando para o mar. Eu vou para a praia para nadar, para tomar banho, para tomar sol, para me bronzear, para andar. Não, mas eu faço essas coisas. Agora eu gosto de olhar o mar. Eu vou para... É uma das coisas minhas, assim, eu acho que eu sou muito enérgica, eu tenho muita energia. O meu negócio é desgastar a energia, botar a energia toda que eu tenho para fora. Por exemplo, tem alguns tipos de diversão, né, que eu gosto, eu aprecio tudo. Por exemplo, viajar. Né? Viajar, mas me limita muito a questão financeira. Eu adoro. Né? Faz 3 anos que eu todo ano vou para São Paulo. A questão financeira limita demais você viajar. Né? Tem a questão da conveniência de você ter criança, você não pode, sempre que você vai viajar, a criança te acompanhar. E o problema maior realmente que eu vejo da viagem é a questão financeira mesmo. Que aí a gente, pelo mínimo de viagem, se você fizer uma viagem até Caruaru, já... Não, eu adoro viajar. E é uma coisa assim, que eu digo assim, pobre só viaja quando... Professor, pobre só viaja quando está fazendo um curso de pós-graduação, né? E realmente, assim, eu gosto muito, é uma coisa assim que eu adoro fazer, é viajar. Se eu pudesse, assim, eu vivia viajando, assim, trocando informações, indo de lugar para outro. É uma coisa que eu gosto de fazer. Agora, tem um tipo de diversão que eu considero para mim, eu aprecio, eu pessoalmente aprecio, que talvez as pessoas nem muito apreciam. É a questão de andar à toa no centro da cidade, olhando ruas e vitrines. Adoro sair a pé, sem destino, sem hora para chegar, sem hora para sair, andando. Para mim isso é uma diversão, que aí eu estou vendo pessoas, eu estou vendo... comportamento diferente na rua, pessoas diferentes. Toda uma coisa assim que eu não tenho oportunidade de ver durante o meu dia a dia, na semana, no trabalho. Eu gosto de fazer isso quando eu estou numa outra cidade. Eu gosto de fazer aqui mesmo, porque cada vez que eu saio, eu vejo coisas diferentes. Eu gosto de fazer em uma outra cidade. Aqui eu ainda tenho muito medo de ser assaltada, como eu já fui assim. Cedo, né? 7 horas eu já fui assaltada aqui, então eu fiquei com medo de andar, não consigo mais andar em si. Isso é uma preocupação que ainda não passa na minha cabeça, não, sabe? A mim passa. Embora, em qualquer outra cidade não passa, menos em Recife. Embora todo mundo tenha essa paranoia aí, mas eu ainda não tenho, não, essa paranoia assim. Nem me preocupo, eu saio, tô nem preocupada, entendeu? De assalto, do que vem, do que não vem. Pode ser que ocorra, mas... Espero que nunca, né? E andar de bicicleta, tu gosta? Andar de bicicleta gosto, mas eu prefiro nadar. Nadar para mim é melhor. Quer dizer, eu não nado tão bem assim, né? Mas por conta da natação, de pegando a sinusite e assim, tipo, ter febre de noite e no outro dia de manhã tá nadando. Né? Inclusive tem uma coisa que eu noto que eu não posso passar mais de 2 semanas sem mexer meu corpo porque eu me sinto mal. É um troço incrível que tem comigo. E daí eu acho que a gente tem em comum. Na verdade, talvez esse lance de tu ir pro o bar para dançar é uma necessidade fisiológica do corpo, já se acostumou a mexer. É, de desgastar, agora, né? Assistir TV. Ah, não gosto. Televisão, raríssimas as vezes que eu me sento para assistir uma televisão. Ou notícia, ou um jornal nacional, ou a notícia, ou uma programação muito extra. Mas não é meu tipo de diversão, é televisão. Não, eu assisto. Acho muito mais produtivo eu me sentar e ler. Não, entendeu? Eu assisto. Eu não gosto de televisão. Não tenho paciência de me sentar diante de uma televisão e ficar muito estático. Eu acho um tipo de diversão muito estático. Não é leitura também? É, leitura, mas a leitura eu vivencio mais, entendeu? A televisão eu acho que é o tipo da programação que me agrada. Não, eu gosto, por exemplo, de assistir. Eu sou muito neurótica por notícia em televisão. Então, por exemplo, eu assisto o Bom Dia Brasil. Eu chego, às vezes, a assistir 2 vezes para criticar como é que os caras estão trabalhando. Assisto o Jornal de Uma Hora, porque eu acho que tem sempre uma forma de dar a notícia que é diferente, que a censura não deixou, sabe? Só não dá para assistir, às vezes, o das 11, aí não dá para assistir. Mas o Jornal Nacional eu estou sempre assistindo. Eu normalmente... Quando eu não estou, por exemplo, aqui dando aula, eu estou sempre... Eu tenho vontade de assistir e assisto, porque eu gosto de criticar, brigar com os caras, ver a forma como eles dão a notícia. Eu não aprecio de forma alguma. Primeiro porque eu acho que as notícias que saem, elas são truncadas, são direcionadas. Por exemplo, você vê essa notícia de ontem, da nossa greve, da greve dos professores, né? Que está quente aí a greve. O governo vai através da Rede Globo, todo um aparato, e diz que deu 30%. E cadê os 30%? Pois é, você precisa assistir para poder ver o que é que o público está vendo. Quer dizer, dá uma imagem. Aí eu prefiro pelo menos ler a Folha de São Paulo, que ela é muito mais. Mas a Folha de São Paulo fiel, é. Né? Eu prefiro ver a televisão, ver como é que o troço está chegando para todo mundo. Tenho essa curiosidade de ver como é que todo mundo está vendo o troço. A época que eu mais assisti televisão foi a época do Guia Eleitoral. Foi um dos programas que eu achei mais interessante, que pelo menos deu para clarear se eu estava em dúvida em quem votar. Entendeu? Eu assistia também Guia Eleitoral. Eu chegava a assistir também, às vezes, mais vezes. É, mas em relação, por exemplo, assim, tu participas de algum grupo, assim, de... social, extra-universidade, assim, um clube ou, sei lá, alguma instituição, a igreja, qualquer coisa assim. Não, não. Eu, inclusive, eu acho que talvez tenha a ver com o lance do próprio mestrado, né? A gente fica muito... passa muito tempo fora. Limitado, então, fica muito a fora, volta, né? A volta à cidade é uma coisa muito... É outra cidade, ela passa a ser outra cidade. Você começa a se readaptar na cidade, né? Então, o próprio Cláudio também contribui também, porque ele recém chegou, então você tem que ficar um pouco mais junto, né? Eu acho que a vida, assim, o relacionamento, depois de você passar um tempo sem ver, então, né? E a gente tem muito, eu acho que a gente vive muito em função do trabalho mesmo. Então, a gente se diverte, acho que a gente se diverte, mas é talvez de uma forma mais assim, mais simples, ou tenta viajar, um programa para viajar, sabe? E de vez em quando vai o pessoal lá em casa e a gente faz uma janta e ouve música, sabe? É mais nesse esquema. Às vezes resolve, por exemplo, sair com as crianças. A gente gosta muito de simplesmente ficar em casa, assim, curtindo a gente, sabe? É mais em família, né? É, não uma coisa assim... tipo que chamam caretona em família, não aquela, mas aquela coisa de você sentir o prazer. E você acha que é caretona? Eu acho que o convívio familiar é importantíssimo. Ah, mas entendeu? Eu acho que tem muita gente muitas que vezes acha, fica você em família. Vê, quase que, mais que quase em torno de 70% da vida da gente, a gente fica fora de casa. Uhum. Né? Quase que 70%. De segunda a sexta, pelo menos eu, uhum. de 8 até 6 horas da noite eu estou fora de casa. Que nem almoçar eu vou em casa. Pois é, aí a gente aproveita o sábado. De noite eu chego em casa, as crianças estão dormindo. De manhã eu saio, as crianças estão dormindo. Sábado e domingo é o único dia uhum. que você tem para conviver em família. É o único. Uhum. Né? Aí a gente aproveita para ir à praia. Ou então até ficar em casa, assim, almoçar junto, sabe? Almoçar junto. Eu participo. Eu sou associada de um clube. Porque primeiro, tem a questão de inverno. Quando chega o inverno, cadê praia? Né? Uhum. Praia e você... A própria preguiça impede e tá chovendo. Então, participo de um clube. O clube tem piscina. Mesmo com chuva, a gente vai na piscina. Uhum. E tem reuniões sociais no clube, entendeu? Aí as crianças fazem esporte, aí eu também participo. Mas como é que consegue um clube, entendeu? Assim, para se associar? Porque meu marido, ele é militar e ele tem, paga, né? Ele paga mensalmente, aí Eu já tentei fazer Banorte, mas não consegue. E português, o Cláudio diz assim, você tem que se afastar para poder dar um mergulho na piscina dia de sábado e domingo, aí é melhor ir para uma parte. Ele paga lá o clube, aí... A gente tem direito, então, tem sauna, tem esporte, tem almoço, assim, piscina, né? E além disso, eu participo também do grupo da igreja, né? O grupo da Igreja Católica da Torre é um grupo, assim, bastante ativo, né? Tem clube de mãe, tem pessoal que dá assistência àquelas favelas ali da Torre e tudinho. E eu tenho participado, assim, acho interessante o trabalho, né? Embora seja um trabalho, assim, filantrópico, mais na base da filantropia, mas enquanto não vem uma forma de resolver a vida deles, a gente não vai deixar eles morrer de fome, né? Então aí a gente vai e faz o trabalho, né? Nesse sentido de não é só levar a oferta, a esmola até lá, não. A gente também escuta, a gente ouve, né? O que é que eles têm a dizer e o que é também que a gente tem para levar para eles lá. Então, a gente participa disso, né? Embora ultimamente eu estou até um pouco afastada, porque está havendo assim, séria divergência na forma de conduzir o trabalho, né? Quando a gente começa a fazer um trabalho, então chega um ponto que você já dá para deixar o pessoal caminhar sozinho. E o padre não quer deixar o pessoal caminhar sozinho, entendeu? Ele quer... Nós vamos falar de política, né? Assim, mas não pode, né? Não, é um trabalho social que a gente está fazendo com a comunidade. Sim, mas tem as políticas desse trabalho. Aí eu estou um pouco afastada, mas acho interessantíssimo, entendeu? Porque, inclusive, é uma forma de você conhecer as pessoas do seu bairro, né? O que é que as pessoas fazem, o que é que as pessoas... de onde são as pessoas e quais os interesses das pessoas. É uma forma boa de você se relacionar socialmente através de uma comunidade na igreja no seu bairro. Não, eu acho que a minha forma de me relacionar socialmente com o pessoal, aí vem de novo o meu trabalho, né? É através da, por exemplo, a ASPAN, né? Associação Pernambucana de Defesa da Natureza. Então, é lá que você encontra as pessoas que estão preocupadas, né? Com a questão ambiental, que eu acho que também é uma forma de você... O seu lado de vista é esse aí, né? É. Colocar sempre a questão do trabalho. Quando eu saio do trabalho, eu quero distância do trabalho. Eu quero me tornar alienada do trabalho quando eu saio. Eu dou tudo que posso no trabalho. Agora, fora dele, eu quero me alienar totalmente, sabe? Pretendo, prefiro, porque pois é, já é muito pesado. Eu acho, por exemplo, eu não consigo, para mim, uma pessoa, é toda uma integração, sabe? Eu não consigo, por exemplo, eu não conseguiria me desligar. Eu aqui sou essa pessoa... E saindo daqui eu não consigo. Sabe, eu sou uma pessoa que, se eu gostar de música e eu puder, por exemplo, numa aula, eu puder, se uma música que eu gosto puder inserir numa aula, como eu já inseri uma música de Caetano Veloso, A Luz do Sol, né, que a folha traga e traduz em vez de novo. Isso é uma poesia de ecologia. E é uma música de Caetano Veloso que eu curto em casa, que eu ouço em casa e que eu inseri ali, porque eu acho que as coisas estão muito misturadas e muito integradas, sabe? Eu acho, por exemplo, o lance de você gostar de dançar, né? E, por exemplo, eu gosto de dançar, isso vai, e na medida que eu gosto de dançar e de me movimentar, Isso vai me fazer com que eu vá para uma sala de aula, eu consiga caminhar na sala, eu consiga gesticular melhor, jogar minhas emoções para os alunos. Embora eu não negue, para mim está tudo misturado. Eu não nego que essa integração, ela deve existir, agora ela não passa por mim. Ela deve existir, agora eu não tenho essa preocupação, ela não passa por mim. Talvez, quem sabe, que eu estou no caminho errado, deslocada da profissão. Não, acho que não é por aí. Né? Acho que não pode é. Ser que seja até por aí, eu não sei. Né? Mas... Até, por exemplo, na... talvez o próprio lance, quando eu estava fazendo mestrado, né, que até eu me sentia bem quando eu recebia na minha casa, e normalmente a gente só recebia o pessoal que estava envolvido no trabalho. Então a gente bebia, que é aquela coisa de você conversar numa mesa no bar, então a gente bebia, preparava comida, conversando, sabe? Eu não conseguia mais me divertir com uma pessoa que não participasse da minha vida também. É completamente diferente. Minhas amizades extra-universidade, fora da universidade, não tem nada a ver com o meu. Pois é, para mim as pessoas. Com a minha profissão. Minha profissão não, meu meio mesmo. Assim. Eu tenho amizade com pessoas assim, as mais rudes possíveis, tenho o menor grau de instrução, entendeu? E me dou otimamente bem com aquelas pessoas me visitam. E eu visito aquelas pessoas, eu troco ideia com aquelas pessoas. Não sei, eu sinto a necessidade muito grande de conhecer gente, entendeu? De conhecer, de saber, de conhecer outras vidas. Talvez, inconscientemente, eu nem faça essa seleção. Mas eu acho que já é pela essa maneira, dessa necessidade. E não, minhas amizades são bem... Não, eu sinto a necessidade, entendeu? Mas eu consigo, por exemplo, eu tenho muito... Hoje em dia, há algum tempo atrás, quando você me conheceu, eu interagia com muito mais pessoas. Hoje em dia eu continuo interagindo, mas na hora assim, da diversão, sabe? Eu acho que tem poucas pessoas, por exemplo, que eu já interajo, que eu vou para um cinema junto, sabe? Que eu saio junto, que eu, sabe? São poucas pessoas que participam assim, Eu estou cansada do papo intelectual, entendeu? Além do mais, que o papo no nosso ambiente, ele é muito um papo político, assim, né? Muito uma coisa só, e esse papo assim, muito intelectual, pelo menos, né? Que eu frequento, né? E profissional, ou político ou profissional, eu não aguento mais. Eu digo, olha, eu quero me liberar. Então, às vezes, eu vou... Eu sento, por exemplo, às vezes, muitas vezes, ontem mesmo, à noite, eu estava sentada lá na porta da minha casa com um bando de adolescentes. Quando de repente eu olhei, eu estava no meio, só tinha menino de 14 anos, de 15. Tem duas sobrinhas, uma com 16, outra com 14, né? Faltou luz, apagou a luz todinha dentro de casa, eu estava lendo. Aí fui lá para fora, mas dei altas gargalhadas e ri demais. E um garoto, um travesti, que morava perto da minha casa, ele estava fazendo altas encenações, ele estava desfilando. Eu me diverti mais do que se eu tivesse fumado 10 porres. Para mim, aquilo ali, eu fui dormir leve, achei ótimo. Uma descontração, assim, fora do comum. Ele me tirou até para eu desfilar, ele disse que eu dava um outro manequim para lá e para cá. Então, quer dizer, são pessoas totalmente diferentes do meu ambiente, dos meus interesses, da minha conversa, que de repente eu... Adorei. Eu gosto muito de conversar com crianças. Realmente, assim, eu faço tudo conversar com crianças. Eles têm uma... Eu acho que eles conseguem falar sobre determinados assuntos com uma nitidez. Por exemplo, agora lá em casa, assim, está havendo uma reunião de condomínio, tá? Por conta do aluguel que está aumentando, todo mundo se mobilizando. Eu fico perguntando, como é que foi a reunião? Eu disse, olha, foi boa, nós vamos se reunir, né? Daí eu falei, comecei a falar de todos os problemas que está havendo no país dele, que é, pinguinho, esse país muda, que ele está vivo, então é a realidade. Uma colocação muito boa, né, de uma criança. Realmente, assim, eu acho que eles percebem as coisas. E eu gosto, daí por isso que eu gosto de conversar com eles. Com a maior sensibilidade do que os adultos. Talvez adolescente não tem muito. Só quando eu vou para São Paulo, que tem a sobrinha de Cláudio, e aí tem uma de 12, tem uma de 14 anos. Aí a gente inventa de pescar. E aí é aquela coisa assim, muito do mato, sabe? Da natureza, que é um negócio faz bem, tipo, andar descalça, você não... Você quer ver outra diversão que eu gosto, entendeu? Apesar da, assim, da maioria não gostar, visitar parentes. Eu acho um barato sair para visitar os parentes, entendeu? Tem domingo que eu fiz, domingo mesmo, domingo eu esquematizei, eu saí, eu fiz visita a 5 parentes. Meu Deus, faz um ano que eu não vejo. Acho assim, um barato saber como é que eles estão. Adoro visitar parentes. Fui na casa de uma tia, fui na casa de uma prima, fui na casa de um irmão. Saí fazendo assim um verdadeiro, uma verdadeira missão parentesca, sabe? E gosto que os parentes também venham me visitar. Para mim, eu acho uma satisfação, entendeu? Assim, vim para minha casa. Aí eu faço todo o aparato, faço questão de preparar uma boa comida, sabe? Receber bem. Eu gosto. Eu acho uns parentes, eu acho assim que o meu convívio familiar, não sei se é pela maneira que eu fui criada, minha família muito grande, todo mundo muito junto, entendeu? Dois irmãos. Então, daí, quando casou, foi casando todo mundo e, de repente, a gente se sente ainda muito família, muito casa. Minha mãe mora lá perto, aí como minha casa também é perto da minha mãe, vem todo mundo visitar. Minha casa tem um quintal muito grande, se reúne todo mundo ali. Então eu acho um barato esse negócio de visitar parentes. Não gosto de visitar parentes. Eu só tenho uma amiga que de vez em quando eu vou visitá-la. Ela tem, acho que ela tem idade de ser minha mãe. Ela deve ter idade de ser minha mãe, mas é uma pessoa muito nova, assim, muito. E tem uma senhora também, a mãe dela, né? Então eu visito as duas, nós ficamos conversando assim a tarde inteira. Agora tem uma coisa que eu adoro fazer, que me diverte, é ficar em casa e arrumar casa, por exemplo, transar coisas diferentes. Esse fim de semana que passou, eu não fui pro dentro trabalhar, então eu pintei a mesa, minhas quatro cadeiras, porque estou com a mão toda. Então isso para mim é uma diversão, entendeu? Inventar a história, cuidar de planta, por exemplo. Cuidar de planta é um negócio que me fascina. É. Ficar cuidando de planta em casa. Eu já não transo muito. Eu acho bonito planta. Eu levo, sabe? O que eu encontro, eu levo. Agora, eu penso nas pessoas plantar. Pessoal lá de casa, meu marido planta. Minha sobrinha planta, agora dificilmente eu planto uma árvore, sabe? É muito. Qualquer plantinha. Não, eu chego, por exemplo. Eu boto a água, eu vejo que ela tá seca, eu vou lá, eu boto a água. Eu tiro a folha amarela, mas eu plantar mesmo. Eu chego a pegar, por exemplo, planta na rua, isso aqui mesmo eu achei na rua, eu trouxe pra cá. Eu chego a trazer planta da rua e levar para o meu prédio para plantar. Eu chego a gastar, por exemplo, é, né? 170 pau de táxi para pegar uma planta. Não é à toa que você é ecólogo. Então, brigar assim, de tarde, gente, e plantar, né? Plantar os troços, aí vem as crianças perto. Né? Isso eu gosto de fazer. Adoro fazer. Agora... Adoro fazer comida, por exemplo. De vez em quando, apesar de não comer muito. Eu gosto de inventar. Agora, você quer ver uma coisa que eu detesto, que eu não gosto de jeito nenhum, é fazer compras. Seja qual for ela, entendeu? Seja qual for o tipo de compra. Ou de supermercado, ou de feira, ou de compra mesmo em magazine, entendeu? Não gosto, detesto fazer compra, entendeu? Não é nem porque assim me angustia a questão do dinheiro, nada, não é. Porque eu não gosto. Muita gente. Mas gosta de passear na rua? Eu gosto de passear, mas que eu saiba aquela responsabilidade, entendeu? Pra comprar pacote e não sei o quê, e paga, e tira, e vira, e mexe, confere, e procura. Eu não suporto. Eu gosto, por não exemplo, suporto, eu gosto de ir para mercado público e para feira pública. Não gosto. Feira de eu gosto amarela. De ir. Para ir, mas para ir comprar não. Não, eu gosto, por exemplo, de procurar troço em feira, por exemplo, feira de Casa Amarela. Então, andar pela feira de Casa Amarela para pegar o material, comprar coisa na feira de Casa Amarela, isso eu gosto de fazer. Agora, saiu um negócio que eu gosto mesmo, assim, de ouvir, vai comprar isso, vai comprar aquilo, não sei o que. Esse negócio eu gosto. Não gosto. De comprar, por exemplo, fruta na feira, andar pela feira, no meio da feira. É uma coisa assim que, inclusive, me diverte. Não gosto de... Também não gosto de fazer visita em hospital. Ai, não gosto. Nem me convidarem para funeral. Mas isso não é diversão. De forma alguma, né? Isso também não é diversão. Mas tem pra gente que é. Pra minha mãe é. A minha mãe, ela acha uma diversão em visitar as pessoas no hospital. Ah, eu não gosto. Ela acha o máximo. Não gosto. Seu fulano está doente, ela corre para visitar no hospital. Ela vai numa boa, ela gosta de visitar. Entendeu? Eu vou pela obrigação, né? Pela consideração, mas eu não gosto. É sofrimento. Não, agora para mim, por exemplo, é uma diversão. Pena que eu não tenho em casa um telefone. É conversar com um amigo no telefone. Tinha um amigo que eu conversava assim uma hora no telefone. São gostos. Adoro, adoro. Eu queria ter um telefone em casa. Eu tenho um telefone em casa, é para escrito, recado, não. oi, tudo eu bem? Eu gostaria de ter um em casa, assim, inclusive chego a gastar dinheiro fazendo um telefone. É um negócio que eu gosto de fazer. Gostar de conversar, assim, ficar uma hora no telefone falando com um amigo, isso é uma coisa que me faz bem. Essa coisa que me pega. É muito cômodo, assim, tá? Muito cômodo mesmo, mas eu gosto. Porque tá em casa à vontade, você tá conversando com uma pessoa. Acho que uma coisa assim. Só não gosto, né, de escrever em carta. Gosto de escrever. Não tenho paciência de escrever em carta. Gosto de escrever. Eu escrevo muitas cartas, me comunico com muitas pessoas à distância. Não gosto. Eu telefono. Normalmente, se eu puder, eu telefono. Minha conta vai. Eu não tenho dinheiro, tenho que ir para telefone para telefonar, mas me faz bem. Assim. Uma coisa que eu gosto de fazer é ajeitar as coisas com o telefone. Fazer mais coisas, eu gosto de diversão. Como as pessoas são diferentes, né? É. Você quer ver uma coisa que eu gosto, acho barato? Eu saí para ir numa cabeleireira. Ah, eu me ajeitar. Ah, adoro, de vez em quando. Dá uma geral, assim, uma mudança. Gosto. Pintar o cabelo, mas é cortar o cabelo. Quando. De vez em quando, assim, dá uma loucura dessa. Eu já cheguei a pintar o cabelo. Eu tenho um cabelo preto aí, o próprio cabeleireiro. Mas você vai pintar seu cabelo? Seu cabelo é preto. Mas eu acho que ele tá claro. Acho que tem que dar. Eu gosto. E às vezes chega a gastar grana, assim, porque eu acho legal. Assim, não pintar unha, coisa eu não gosto de fazer. Mas o lance do cabelo, né? Eu não gosto de cabeleireiro. Gosto de me embonecar. Sair do salão e dizer me emboneque todinho. Eu quero sair daqui. Ah, não, unha, essas coisas eu não gosto. Toda embonecada mesmo. Não, não gosto. Agora, essa mão próxima que eu curto fazer muito é me vestir. O inventar a história. Por exemplo, em casa, às vezes eu boto um chapéu. Eu fico completamente diferente, né? Inclusive, você chega aqui toda. Pois é, isso é uma coisa que eu gosto de fazer. Me faz bem, assim, sabe? Principalmente quando você está num lugar de clima frio, você pode usar um monte de roupa, você pode usar chapéu, você pode exagerar na maquiagem, não tem problema. Isso eu gosto de fazer. Eu, às vezes, por exemplo, saí à noite. Eu, às vezes, invento, sei lá, andar na telha de botar uma roupa completamente diferente, assim, não diferente, diferente do que as pessoas normalmente usam. Eu costumo dizer que não está na novela das sete, aí as pessoas não estão acostumadas, né? Quando está na novela das sete, aí todo mundo, por exemplo, usa chapéu, né? É, outra coisa que eu gosto de fazer muito é ir para feira de artesanato. Entendeu? Ir para museu não, mas feira de artesanato. Comprar bagulhinho de feira de artesanato, esses negócios. Eu adoro fazer. Pena que você não tem tanto dinheiro para fazer isso. E no mercado, eu vou raro assim, a feira de artesanato, eu realmente não tenho hábito, não. Eu costumo mais ir assim, tipo de diversão assim, isso é mais assim, vou a teatro, vou muito a teatro. Frequento teatro com. Bastante frequente, assim, vou com bastante frequência aqui. Aqui sempre tem. Boas sim, peças. De fora, né? É, boas peças aqui tem. Eu frequento muito teatro. E agora cinema diminuiu muito. Raramente agora passam uma película boa. Uhum. É, raramente. Agora tá vendo dois até igual, né? Platum e Missão, né? Mas teatro, se você explorar. Eu vou muito a teatro infantil com minhas filhas. Né? Não, um pouco, né? Tem uma das minhas filhas que está desenvolvendo, está fazendo arte dramática, ela está trabalhando, né? A escolinha dela está desenvolvendo e eu incentivo muito ela e levo, né? E eu frequento, já acho por falta desse interesse dela também, entendeu? Mas eu sempre gostei muito. Eu gosto, mas acontece o seguinte, eu, por exemplo, eu fui essa última agora, bailei na curva, né? Eu gosto, mas eu sou meio exigente em relação ao teatro. Eu acho que o pessoal às vezes não faz o que tá ruim. Eu acho que o pessoal, não sei, eu não vou com tanta frequência. Agora eu olho mais assim, como é que é a peça, porque andei vendo alguns grupos aí, realmente. E às vezes é muito caro também, né? É, talvez eu não sou muito exigente assim. Às vezes eu não leio nem o que é que vai ser. Vai ser, vai. É, o hábito, uhum. Domingo à noite, quase que sempre eu vou. Ultimamente tem sido peças boas, Cabaré Valentino, Cantando. É, esse é uma Brasa Moura, Balé Popular do Recife, apresentação do balé. Balé Popular do Recife, né? Assistida. É, o Balé do Senegal, eu fui assistir. Não fui muito caro. Aí 900. 300. Sim, mas 300 para ir eu iria eu, Cláudio, mais as crianças. Né? Que é um negócio que eu costumo fazer também. Assim. Sempre, quando pode levá-los, eu sempre levo, mesmo à noite, sabe? Se pode levar, eu levo. Não acho que eu adquiri, por conta de não ser empregada, levar eles para assistir, por exemplo. Uma coisa que eu acho imperdível, né? Eu acho que é diverso de noite. Então, toda vez que vem aqui, a gente vai ver. Eu estou querendo ver esse grupo ali. Hoje mesmo eu vou assistir de Tal Faria, que é a Santa Belga, né? Cantador. Aí hoje vai fazer a apresentação. Tem outro tipo de diversão que ultimamente agora em Recife aqui tá bom, é passear de metrô. Passear de metrô? Passear de metrô é delicioso. De vez em quando eu vou dar uns passeios de metrô, é tão bom. Você vê assim a periferia, as casinhas por ali, vou até a rodoviária City e volta. Né? Nunca andei, né? Nem andei no metrô. E também ver avião subir e descer. É ótimo passear. Eu sou de paulista. Não gosto. Eu gosto de andar de avião. Andar de avião eu adoro. Eu já tenho medo. Ah, eu adoro andar de avião. Eu já andei, inclusive, em São Paulo, já andei naquele. Eu vou de aviões. No Serna, né? A gente já deu um passeio, assim, quando a gente foi pra lá, subi com as crianças, assim, adoro andar de avião. Não tenho medo. De jeito nenhum, pequeno, grande, se for. Me divirto. Por exemplo, uma coisa que me diverte muito, esse esquema de você ir para aeroporto e pegar, esse fato, mas não gosto de fazer. Mas não gosto de ir para o aeroporto sem ter que viajar. Isso eu não gosto. Passear de barco também é muito bom. Eu não gosto. Né? Vou um pouquinho, mas eu gosto. É, às vezes eu vou lá para Brasília Teimosa, lá no cais de Brasília Teimosa, ali onde fica onde ficam os pescadores, pegam uma barca ali, passeio com as crianças, tudo, no Recife, quase tudo. A gente vê, é tudo navegável. Aí depois eu volto, acho muito bom. É muito bom. E para Parque 13 de Maio, Parque da Jaqueira, Parque de Santana. Parque 13 da Jaqueira eu ia um pouco mais, agora eu vou. Eu estou mais numa fase, também essa é muita fase de vida. Né? Eu estou muito mais numa fase do fim de semana ficar mais em casa, sabe? Transando a casa, vivendo as coisas, vivendo muito. Então, você fica de manhã em casa, de tarde e de noite você sai. Então regressa quando o galo canta. Diversões que os homens gostam. Usam futebol. Não tem dúvida que é futebol. Mas eu gosto de futebol. Uma coisa que eu gosto de raramente eu vou ao campo de futebol. Ah, eu tenho vontade. Eu já fui ao campo de futebol. Inclusive, estava grávida da minha filha. Mas o problema é que eu acho que ir para campo de futebol é um troço que eu queria mais vontade de ir, mas eu acho meio violento. Por exemplo, uma coisa que eu gosto de fazer, e eu faço com meu marido, é assistir futebol na TV. Então, é um troço que eu gosto, assim, sabe? Bom, é a sorte que ele também gosta, né? Mas assistir, por exemplo, o esporte na TV. Como é que chama? A TV Bandeirantes tem o dia todo de esporte. Né? Assistir um jogo de vôlei na TV me faz bem, eu gosto. Assistir o futebol na TV me faz bem, sabe? Eu gosto também. Embora eu concorde com você, eu ia muito a campo de futebol. Até na época de solteira, às vezes, minha irmã, sem mesmo ter um homem, eu ia. A gente gostava de ir, do náutico e tudo, mas uma vez teve um tumulto muito sério no campo de Santa Cruz. e quebrou alambrado tudo, e eu cortei a perna. E... aí eu fiquei apavorada, não fui mais não, sabe? Uhum. Muita violência, às vezes, tem campo de futebol, muita briga, tudo, e eu prefiro mais... agora eu gosto de assistir, por exemplo, aquele bilhar, aquele jogo de bilhar que às vezes dia de domingo tem. Ah, eu sei, né? na Bandeirante. Eu acho barato agora, aquele negócio. Tem uma coisa que eu detesto, de não me saber que é bom. Mas não aprecio muito, não. Eu não consigo, eu gosto de ver natação, eu gosto de ver vôlei, basquete. É esporte de um modo geral, mas, né? Mas o boxe realmente... é não... corrida de cavalo, eu acho massa. De gosto demais. De vez em quando eu posso, assim, às vezes eu vou para ir pro Prado. Ali pro Prado, o Jockey Club. Uhum. Né? Às vezes eu gosto de assistir... Tem um prêmio, é Bento Magalhães. Eu acho barato corrida de cavalo. E pismo também, às vezes tem apresentação ali, e pismo não, né? Salto, né? Atlético ali no campo do Derby, ali no quartel da Polícia Militar. De vez em quando ali tem apresentação de cães, de tudo. É bastante interessante, inclusive para as crianças também, né? Corrida. Eles de vez em quando tem apresentação ali. De grupos de fora e deles mesmo, campeonato interno deles ali eles têm. Agora, um troço que eu gosto também, mas é que é muito caro, mas eu gosto de fazer. Eu faço no trabalho, mas eu acho que tem a ver com mostrar fotografia. Embora eu adoro bem, também. Embora não faça bem, mas eu gosto de fotografia. Adoro. Eu tenho máquina fotográfica, eu fotografo agora, tá difícil, realmente é o preço. É muito caro. Mas eu gosto de fotografia. Eu gosto de fazer. Posição de fotografia e fotografar também, eu acho uma diversão muito boa. Uhum. Se documentar, né? Momentos assim importantes. Eu gosto muito. Não, eu não me ligo muito nisso. Eu me ligo mais assim, fazer foto. Fazer foto mais assim. Artista. É, de momento, de coisa assim, eu gosto. Eu gosto de fotografar também sequências. Por exemplo, agora, as eleições, né, da associação. Fiz todo levantamento, entendeu? Uhum. Fiz toda a cobertura, fui a repórter, uhum. Né? Fui a repórter fotográfica do evento. Uhum. Então, eu acho interessante assim, a parte de fotografia e se eu tivesse até a oportunidade, eu ia até aprender a revelar, fazer revelação. E de repente a coisa ia ficar até mais barata, né? Uhum. Preparar o filme e revelar. Não, eu acho que se eu tivesse que aprender agora, aprenderia mais a parte de vídeo, de fazer vídeo. Agora também uma coisa que eu sabe, uma coisa que eu aprecio muito é instrumento musical. Embora eu não saiba tocar nada. Eu só consigo mesmo tocar é campainha. E muito mal, que às vezes ela desafina. Só toco campainha mesmo, mas eu acho belíssimo você ir, entendeu? Em qualquer local assim que tem um instrumento, violão, piano, flauta, sabe? Todo tipo de instrumento musical eu aprecio. Ele bem tocado, eu acho uma coisa. Eu acho muito. Isso aí eu sinto falta em Recife, por exemplo. Eu acho que Recife não tem uma casa que você ouça, sei lá, um bom grupo. Boa música, sabe? Né? Um bom instrumento musical, é. Então você não consegue, você não vai. Até mesmo num bar, uma coisa que acontece muito, é uma barulheira desgraçada, ninguém consegue falar, sabe? Porque a música é muito alta, quer dizer, e você não tem, você tem pouco isso, assim, você consegue... Eu aprecio demais, se eu chegar no local que tiver um violão bem tocado, um grupo tocando bem, ali eu fico, entendeu, e vou ficando ali, vou me entrosando, porque eu não canto muito mal, eu desencanto um pouco, mas aí eu vou cantando, sabe, gosto muito, demais de instrumento. Talvez foi falta de uma oportunidade que eu não tive. Sempre gostei muito, queria, entendeu? Queria e talvez ainda vá, vou até realizar essa minha vontade, aprender o instrumento musical. Não, eu falei o seguinte, eu quando tinha 11 anos, meu pai prometeu me dar um violão. E se eu passasse para o ginásio, ganharia um violão. Daí eu passei e não me deu um violão porque achava que me desestimulava. Nesse ano eu fiquei em 4 disciplinas, imagina. Desestimulou aí, muito mais. No segundo, aí deu para passar, né? Mas. E eu gosto realmente da parte de instrumento. Tanto é que o tipo de música que eu ouço é muito assim, por exemplo, tem um cara que eu gosto muito, que é um cara alemão, ele toca harpa eletrônica, sabe? Instrumento de corda, né? Saxofone, piano, sabe? Eu gosto muito. O que eu mais gosto, o primeiro, para mim, o primeiro é flauta, e o segundo, piano. Mas todos eu gosto. Todos eu gosto. Eu acho que talvez o que eu gosto mais seja um saxofone bem tocado. Apesar de ter poucos tocando, né? Mas uma flauta doce, bem tocada, é uma maravilha, uma flauta, um piano bem, né? Um piano bem tocado também, eu gosto de ouvir, eu tava ensinando de ouvir, por exemplo, ficar na roda linda e ouvir. Orquestra, né? Uma orquestra de sopro, é. Agora eu não gosto muito da música clássica. Eu ouço, por exemplo, Chopin e da Saco de Dia. Quando a gente saca de dia, você botar o disco e você ficar a manhã inteira ouvindo. Não ouvir uma vez ou outra. Trabalhar com música também, isso eu gosto também muito. De música eu aprecio muito a música local, nordestina, sabe? Cantoria. Ah, é uma das coisas que eu acho excelente, é cantoria. Miranda. É, cantoria. Se for uma cantoria, cantoria mesmo, cantor, repentista. Eu gosto muito do repentista. Sim. Ele, de repente, ele mostra a você uma história toda que dificilmente você vai encontrar nos livros ou em qualquer coisa lavrada, né? É, em relação à música, daí tu fala, né, por exemplo, do rock, talvez que tu não goste do rock, porque seja uma coisa muito importada. Pois é, só que eu acho. É o heavy metal, assim, muito louco. Só que eu acho, sabe? Que nada, eu acho que tudo que vem, sabe, todas as coisas, mesmo que elas venham de fora, ela vai receber um toque que é um toque do local, um toque regional. Então, por exemplo, qualquer. Você pode ouvir um rock de, talvez tocado por Alceu, ele vai sempre colocar a raiz daquilo, vai ser um pouco das coisas que tem na música dele. Né? Por exemplo, eu já vi grupos de rock gaúcho, já vi grupos de rock paulista, e eu consigo sacar. Os caras conseguem colocar as raizes, sabe? E eu acho que e esse pessoal que gosta de rock gosta também da coisa local e regional, o pessoal curte também. Eu não consigo fazer essa distinção, porque é uma coisa que eu não aprecio e nem me ligo muito, sabe? Por exemplo, olha, tem grupo. Foi música. É, tem outra coisa que eu gosto, grupo de dança. Grupo de dança, assim, apresentou nesse período aí, aniversário da cidade de Recife, muitos grupos de dança, um grupo de dança afro, né? um afro, teve outro grupo de dança, também arte negra, que é daqui. Uhum. Excelente, a gente tem muitos grupos de dança bons, agora estão escondidos aí, entendeu? E quase que a gente não vê, não é divulgado, mas é muito bom os grupos de dança que a gente tem. Esse grupo, Balé Popular de Recife, a gente fala, né? Que ele é internacional. Ele dá show aí, está aí em temporada na China e muita coisa boa que eles têm. Mas a gente tem grupos de danças assim que não tem muita divulgação, mas que é muito bom. Eu gosto também. Principalmente de danças assim que tem raiz, né? Do culto afro, né? Muito bom. Pessoal, também ele junta. O índio com o negro e faz toda aquela folclore que eles fazem, fica muito bonito. O grupo de dança deles, né? Eu gosto. Tanto é que, por exemplo, em casa, às vezes eu brinco, assim, eu começo a cantar, né? Oh, menino, não sei o que, ó, aquele que é história infantil, como é? Chora, menino, para chupar, pitomba. E assim, às vezes eu fico cantando em casa, assim, sabe? Brincando em casa, assim. Apesar de que, sei lá, às vezes já tem um tempo. Apesar de que não tem problema, não vontade de perguntar se deu tempo. Eu gosto. Então eu acho, por exemplo, talvez esse lance de música, eu acho que você consegue conhecer. A primeira coisa que eu fiz quando eu saí daqui, que eu fui para Porto Alegre, eu vi a apresentação de um cantor, era uma música chamada Desgarrado, né? E era uma música do folclore, não era uma música de folclore, mas era uma música que participou de um festival de lá, que eles chamam Califórnia da Canção, né? E os presentes que eu ganhava lá eram, por exemplo, era o Menino, né? Era o Zé Rocha, que era o pessoal de Lula Corte, que era o pessoal que tocava aqui, né? Que o pessoal que faz o trabalho aqui, né? É o que eu ganhava de presente. O Menino trabalha com Brau, né? E o que não chegava, e o que não chegava, que eu acho que é interessante mostrar para o pessoal, o que não chega nas rádios, né? Por exemplo, um troço que eu detesto vir é FM, por exemplo. Eu acho que FM tem... A rádio universitária eu gosto, porque o cara não tem aquele sotaque de FM, aquela coisa assim, geral, né? Universal, assim. Todo mundo fala igual. Quando eu cheguei aqui, eu queria ouvir o pessoal falando FM, e é tudo igual. Você vai em qualquer lugar e a rádio universitária, mesmo a FM, o pessoal... É uma rádio que eu gosto de ouvir muito. Eu gosto, assim... Ele toca de tudo agora, né? Ele só tocava coisa nordestina, mas agora eles tocam de tudo. Né? E eu acho que eu não tenho mais, eu sinto que eu sou mais assim. Eu adoro as coisas daqui, mas eu aprendi a gostar das coisas daqui a partir do momento que eu comecei a respeitar as coisas de fora, sabe? A sentir, por exemplo, que tem coisas que são universais. Apesar de tu não gostar de rock, por exemplo, tem um cara que eu gosto muito, ele consegue fazer, ter uma linguagem para mim que é universal. Eu nem conheço. Pois é, ele passa para mim uma coisa que ele fala de fim de mundo, de bomba atômica, de coisa assim, sabe? De que ele tem uma música que ele diz, nós temos a mesma biologia, né? O que Reagan faz, o que Gorbachev diz, você não deve acreditar. Então, é uma coisa que, de repente, o Alceu ou o cara lá de Caruaru pode estar dizendo a mesma coisa, entendeu? Eu acho que existe uma linguagem. O único rockista que eu conheço e acho engraçado. Sim, né? Não é que eu gosto, não. Eu acho engraçado. É Eduardo do Zé. Ah, eu gosto. Eu acho ele engraçadíssimo, entendeu? O trabalho dele. Ele tem uma coisa que é super. É aquela coisa que ele contesta. E é bem político. Bem político. Pois é, eu acho que de repente. Ele cantando rock da cachorra e um monte de coisa. Troca o seu. Seu cachorro por uma criança pobre. Olha aí, isso é rock aí. Mas é muito brasileiro. O rock é aquele rock mesmo de James Benson, desse cara aí, como era aquela. Nina Hagen. Eu gosto da Nina Hagen, eu gosto da Nina. Eu acho muito. Sabe? Muito elétrico. Ela não faz mais, não parece. Ela faz de troca. É muito elétrico assim com a minha cabeça. Não sei se porque eu não aprecio, talvez seja um lado assim, barrista meu. Eu não aprecio nada estrangeiro. Entendeu? Eu acho a invasão cultural um negócio assim, sabe, de louco. Eu acho um negócio assim louco. Acho que o Brasil é Brasil e a gente tem que cantar, é brasileiro, não é nem português, é em brasileiro. A gente tem que cantar as coisas de brasileiro. Eu não gosto muito da invasão cultural, entendeu? Porque de repente o que é que passa? Tá um rock inglês, lá, Zé Povão mesmo não entende nada. Às vezes uma vez eu tava pegando uma música em inglês lá, e... O cara dizia assim, eu nunca vou morrer, eu sempre vou ser jovem, A coisa mais imbecil que você pode pensar no mundo, na tradução. E de repente isso vai passando, quer dizer, se o pessoal, pelo menos, soubesse a tradução da coisa, ele não ia apreciar um tipo de música desse, e era uma das músicas que estava em parada, em grande sucesso. Sim, mas quando eu acaba vai dizer que nunca vai morrer, que sempre vai ser jovem. Quando eu coloco para ti que esse lance de FM que eu não gosto, e por exemplo, quando eu digo, por que eu não falo de uma música de rock alemão? Porque eu não entendo nada, entende? Então eu não entendo. Então tem coisas que eu realmente não entendo, eu não vou gostar. Então a partir do momento que eu entendo, sei o que o cara está dizendo, então eu passo a gostar. Agora, eu acho impressionante como é que muitas vezes o cara prefere, como você vê aí, Zé Povão cantando coisa em inglês e usando camiseta em inglês. Mas o que é isso? E não tem nada a ver, né? A dominação. Mas eu acho que eu estou falando coisas distintas. Eu estou falando, por exemplo, eu claro que eu gosto da música popular brasileira, gosto de um Tom Jobim, gosto de um Paulinho da Viola. Tem coisa de Paulinho da Viola, tem. Você quer coisa mais bonita, né? Sofrer, não faça outra coisa na vida. É uma coisa lindíssima. Eu gosto dessas coisas. Sabe? É um negócio super bonito. Eu acho que é uma coisa super bonita, coisa. Né? Então, por exemplo, ver. Não, Não, mas eu acho que é uma linguagem poética muito bonita. E tem coisas, por exemplo, que é de fora, entendeu? Que eu gosto. Entende? Agora, é o tipo da coisa. Eu gosto, mas não sou alienada ao ponto de dizer, não, eu só gosto disso. Né? É, não. Agora, tem alguma música estrangeira que dá para você... Por exemplo, um troço que eu sou super... Dá para você apreciar, não mas... Não em inglês de... Põe um shopping center. É uma coisa mais ridícula que existe. É. Né? Você ir shopping center, você ir para... É, play center, né? Quer dizer, isso aí é uma coisa muito séria, que podia ter sido colocada na Constituição. Vocês nem proibiam botar nome de tudo que era coisa, botar em inglês lá. Sabe? Ninguém tá. Estamos se montando no Brasil. É mais bonito do que centro de compras. Loja de departamento, centro de compras. Vamos usar isso aí. Quer dizer, de repente o cara vem pra cá e não tem dificuldade. Embora aí goste da coisa, é, sabe, de fora, coisa bem feita, que eu acho que é. Se é bonito, não importa de onde é que veio, sabe? Se é bem feito, não vai importar de onde veio. Tanto é que os caras não entendem nada do balé popular. O que faz sucesso na China? O que faz sucesso na China? Porque os caras estão mostrando as origens dele, as raízes. Então, desde que o estrangeiro também mostra as origens dele, as raízes da música dele, se você assistiu um filme chamado American Pop, é um filme sobre a história da música, né? Um cara que sai da Rússia, vai para os Estados Unidos, e aí começa, ele dá toda a história, da, sabe, cultural da música, né? E de um povo também, através da música. Quer dizer, você não pode desvincular essa influência que existe do rock, tudo, porque nós estamos num país que está sendo influenciado politicamente, que está sendo economicamente, como é que culturalmente você pode afastar isso, sabe? Quer dizer, você não pode dizer assim, a gente não pode dizer, até a própria música, até a influência que a gente tem da calça jeans ou das coisas, essa influência cultural é o que os portugueses fizeram com a gente. Eu não nego, sabe, Rosa? Então os portugueses eu não nego com a gente, agora eu discordo de tudo isso. Eu discordo da invasão econômica, da invasão política, entendeu? Daí, inclusive, da invasão cultural, eu batalho para isso também, acontecer. Eu também discordo, agora eu acho que culturalmente também a gente faz um processo, liquidifica isso e sai um troço bonito também. A conclusão, qual é a conclusão? Nós somos aculturados, não é? Não, a raiz, nós somos aculturados. Não, acho que nós temos raiz. De repente, se você for fazer um levantamento em todo o acervo que está aí, hoje já virou um samba de crioulo doido. Não, mas esse samba de crioulo doido é a nossa cultura. Esse samba de crioulo doido. O degradado filho de Eva, né? É a nossa cultura, sabe? Quer dizer, de repente, essa coisa assim, que é um negócio que talvez. Eu tô começando a pensar sobre isso. Eu comecei a ficar tão chateada de ver rock no rádio o tempo todo, sabe? E eu disse, pô, mas não toca música brasileira, eu gosto de música. Daí eu comecei a pensar, mas poxa. Isso também é uma mistura também, sabe? O cara lá do Paralamas, o Herbert Viana, disse, não, mas a gente só não toca rock, a gente também toca uma série de coisas. Ele, abstrair que isso vai influir e o que vai dar isso, sabe? É a mesma coisa de querer dizer, pô, os portugueses não influíram na cabeça da gente e a gente não faz uma coisa que é misturada, que tem a ver com o português, a própria alimentação, a gente é uma mistura, então a gente reflete isso. Então, dentro desse processo também, a influência do rock aí, entendeu? A gente faz uma coisa que é completamente diferente do que eles estão fazendo lá. Porque a gente bota as raízes da gente, é difícil a gente não colocar nossas raízes numa coisa que a gente está fazendo. Acho muito difícil. Sabe? Então, aí, de repente, também, você é um conjunto de coisas, então você vai jogar suas raízes. Então, se um cara começar a aprender música aqui e começar a fazer rock, ele vai botar um pouco, sabe, um pouco não, ou muita coisa, porque se ele quiser fazer a coisa séria, a não ser que ele queira imitar, isso é outra coisa. Mas ele acaba botando uma coisa que é das próprias raízes dele, né? Jogando coisas que é dele. Eu acho que tem muito isso. Eu até concordo agora. Eu não... Embora eu seja contra, você está entendendo a minha colocação, eu acho que, mas não é puramente pensado você ser contra. A coisa eu acho que a gente, nós de temos... concreto ela existe, agora claro que tem toda uma jogada aí, eu acho que a gente podia ser um pouquinho... Nós temos assim um folclore muito bom, por exemplo, a nível do Nordeste, em termos de Nordeste, que poderia ser explorado bem maior. A gente só escuta tocar músicas, por exemplo, Nordeste, que fala mesmo do Nordeste, na época de São João. Depois disso, morreu. Nunca mais se fala. E a mensagem, eu acho que a questão da música, é, Rosa, no meu ponto de vista, é a mensagem que a música leva, entendeu? A música, ela leva uma mensagem até quem está ouvindo, ou então ela não tem função nenhuma, né? Se uma música, por exemplo, uma música que não dá mensagem, não tem conteúdo, não tem nada, para mim não tem valor nenhum, do meu ponto de vista, por mais simples que ela seja. O mais simples, você vê, por exemplo, o cantor, o cantoria, o repentista, o cantor nordestino, ele sempre tem uma mensagem, tem uma história, ele conta uma história de um povo, de um local. O cara que faz um rock também, ele conta uma história, ele conta uma história de uma coisa urbana ali, sabe? Aquele, a gente somos inútil, a gente foi voltar para presidente, é a forma que ele coloca, quer dizer, de repente ele sabe. É aquela coisa que está colocando uma coisa que é verdade. O rock que eu estou discordando de você. O repentista coloca. Não, o rock local. O rock local tem o cocô. Agora o rock. Mas o rock, o que você chama de rock local? O heavy metal. Esse daí é comigo. Mas tem grupo de heavy metal também. Então você já viu a música agora que o cara faz? Eduardo, não, que é o que o cara agora faz um pacotão. Eu não vejo aquilo como rock, não. Mas aquilo é. Eu vejo aquilo como música moderna, grupo jovem. Mas pra aquilo mim, é influência. Pra mim, rock é rock mesmo, é rock da pesada, é o rock. Era o rock dos Beatles, era o rock do Elvis Presley. Esse rock por aí. Pois esse povo Beatles, Elvis Presley, é que tá na base dessa história, mas ele entende, mas as pessoas colocaram os seus problemas. Hoje em dia tá se fazendo rock. Já não se faz, por exemplo, uma música como a Construção, é muito bonita. Hoje em dia o pessoal diz o quê? A gente só somos inútil, lutando na linguagem que é essa. Ainda linguagem. Se faz, ainda tem aí Milton Nascimento, tem um monte de gente aí fazendo música aí. Sim, adoidado, contestando tudo que está aí e que agrada. Mas agora que está tocando no rádio, essa daí. O rádio só toca o que é comercial, o que vende, né? O que não vende é o rádio. O que vende, tu já tomaste conhecimento quem é que vende mais disco no Brasil, pelo menos a nível de Pernambuco? Reginaldo Rossi. Reginaldo Rossi vende muito mais disco até do que como é que chama? O Nelson Gonçalves, que é o cantor das multidões, que foi o Orlando Silva, esse povo Danil. Reginaldo Rossi. Saiu o negócio que eu gosto de fazer. É, o Reginaldo Rossi vende disco que não é brinquedo. Ouvi música antiga. Cantar essas músicas do Lupicínio Rodrigues. Do Orlando Silva. Do Walter Marques. Silvio Caldas, esse povo. Já vê quando era moleque. A Seresta. É, meu pai levava. Foi Bom Dia Brasil. Adoro assistir. Você toca os próximos. Gosto de um rock, gosto de um estilo. Eu acho que, pra mim, realmente em relação à música, sabe? Tanto faz eu ouvir. Minuto não traga pra mim, que realmente eu não escuto, eu não gosto. Mas assistir, ouvir um Odaí José, como eu já tenho uma música de uma que outra que eu gosto, como ficar a manhã inteira ouvindo o Liberto dos Montes. É bem. Realmente, para mim, é muito, sabe, eu sou muito mais aberta, assim, em relação à música. Eu gosto de muito, sabe, de sacar, como é que tem coisa de pipoca no rádio, eu muito gosto. Eu pouco escuto rádio, não estou muito por dentro do rádio, não. A música que eu escuto é a que eu compro e gosto, aí eu compro e escuto. Eu compro, escuto, e de vez em quando eu sou rádio também. Vocês podiam falar do relacionamento? Nas suas casas, entre filhos. Agora eu acho que já foi mais pouco, né? Como é que você relaciona as formas de tratamento? Se as de hoje são as mesmas da época que vocês eram crianças? Sim. Da época que eu era criança? Olha, eu tenho uma coisa assim, a minha mãe, ela tem 50 anos, eu tenho 31 anos, então isso já deixa uma relação mais fácil, eu acho, com a minha mãe, do que as próprias amigas minhas na minha idade. Eu acho que era, por exemplo, a minha mãe antes de vestir, né? Eu tenho mania de... Eu, às vezes, eu fico sem roupa dentro de casa, né? Eu tenho mania, como assim, de ficar sem roupa, trabalhando, sem roupa, no meu apartamento. Eu fico meio que vou desculpar. Bom, com vontade de falar, vou falar. Então, por exemplo, está trabalhando, é um calor desgraçado em casa, eu trabalho completamente sem roupa. E as crianças estão acostumadas a isso. Nós tomamos banho junto, muito tempo, na manhã. E a minha mãe já tinha esse hábito também. Não, ela não ficava assim, ficava de calça e sutiã em casa. Então, por exemplo, eu acho que para a minha idade, que tenho 31 anos, acho que as minhas amigas já não tinham essa relação tão fácil. E com meu pai era uma relação assim, muito de cabeça, muito intelectual, sabe? Com 12 anos, meu pai me deu a coleção de Jorge Amado, sabe? Esse lance de inglês, meu pai dizia que eu gostava de Elvis Presley, meu pai gostava de Elvis Presley, talvez por isso que tem muito esse lance de música, né? Gostava de dançar, né? Eu falo gostava, mas ele tá vivo ainda. Porque, inclusive, ele me criou com tanta proteção, eu era a filha mais velha, então ele me criou com tanta proteção, eu queria viajar, com 18 anos eu queria para os Estados Unidos, e não passei, meu pai não me deixou, não por conta de grana, mas por conta de não me deixou. Tanto é que hoje eu não vejo meu pai, porque assim, eu cheguei, meu pai tinha muita mulher, muitos filhos, sabe? E eu não sabia nada disso. Eu era filhinha, aquela coisa assim, bem. E hoje eu procuro criar meus filhos de uma forma assim. A gente já é uma família, meio que eu já sou separada do meu primeiro marido. E moro com um cara há 5 anos. E a relação é muito boa dele com as crianças. Não tem muito essa coisa assim do pai, sabe? Eu acho que não tem. É Cláudio e fala a relação dos assim, filhos. Ele é muito pai, assume o papel de pai, embora a responsabilidade toda seja minha, né? Então, nos sábados, o pai das crianças vai pegar, entende? E as crianças parece que têm isso muito bem transado na cabeça, talvez até mais do que a gente, ou até mais do que a própria família ao redor. Isso não tem muito problema, não. E tem uma coisa, assim, muito que não tem. Eu acho que eu não tive muito lindo, assim, de tratar. Talvez essa própria relação com meu pai tá assim, porque ela foi levada muito a gente muito assim, ele não queria que eu casasse, eu casei nova, né? Então era muito uma coisa muito, não é muito assim, eu acho que talvez não fosse tão respeitada, assim, tipo mãe, pai e filha, sabe? Era muito, muito colocada. Talvez esse conflito todo é por conta de ter sido colocada, né? E as crianças eu crio, e às vezes eu pergunto, eu tenho esses conflitos, né? Eu pergunto, por exemplo, se a minha filha gosta de mim, porque eu digo assim, mas toda mãe tem problema com a filha. Mas eu tive um problema com a minha mãe, porque eu não era filhinha assim, ela queria que eu casasse assim, com uma pessoa que estivesse cigana, sabe? E eu antes de estudar, a minha mãe, ela não, por exemplo, ela não. O meu pai não queria que eu casasse, e a minha mãe achava que eu ia casar, e eu talvez achava que eu não ia casar, ia ter meu trabalho e sair de casa, né? Meus filhos, eles gostam, pelo menos eu sinto que eles gostam de morar em casa, sabe? Então não tem muito aquela coisa assim, é você, sabe? Não tem... Tem o respeito, sempre tem. Mas o meu respeito, eu acho que era aquele respeito assim, que a gente tinha na época da gente, por exemplo, a violência, né? Apanhar. Eu apanhei pouco, mas eu acho que existia no ar aquela violência, o carão, uma coisa assim, sabe? Então é diferente. Eu tenho um vizinho que 6 horas da manhã ela está ensinando o bebê para o filho. Então, se não quiser, vai levar porrada! E meu filho já falou, virou-se pra mãe. Eu disse, pô, vocês já viram como é que é a mãe dele, né? Que é a coisa diferente, tá? Então, eles sentem que existe uma certa diferença no tratamento. Talvez eu não sei se isso é ser liberal, mas eu acho que, minha experiência, você não consegue, o que a pessoa vai ser, você vai poder ensinar pra ela, sabe? Você vai passar pra ela o que você gosta, sabe? E eu acho que o que você gosta, você deve passar para uma pessoa como você é e as coisas, os momentos que você mais gosta. Por exemplo, as coisas que ficaram para mim de meu pai foram as coisas que ele mais gostava, não as coisas que ele fazia porque ele não estava afim de fazer. O trabalho era uma coisa que ele gostava, ele conseguiu passar para mim. o lance da, de, por exemplo, a minha mãe, o que a minha mãe passou para mim? Ela passou para mim o lance de gostar da casa, sabe? De transar, coisas, de mexer. Ela não passou para mim, por exemplo, cozinhar, eu não gostava. Então, eu senti que ela não fazia isso com tanto prazer, costurar. Eu não sei costurar a máquina, minha mãe não fazia. Quer dizer, eu acho que você acaba se lembrando das coisas do que as pessoas jogaram mais energia para fazer. Eu acho que não adianta chegar para o meu filho e dizer para ele assim, por exemplo, estudar eu gosto. Então eles sentem essa influência em casa. Então a criança só vai gostar de estudar e os pais gostam. Os pais não lêem. Se os pais não lêem, como é que a criança vai gostar de ler? Ninguém. Ou mesmo se os pais não ouvem música, como é que a criança vai gostar de música? Então você não adianta você fazer a criança fazer, por exemplo. A Juliana gosta de ginástica de som, ela gosta porque ela me vê mexendo em casa, ela me vê fazendo ginástica, então ela vai gostar. Não adianta obrigar. Eu não posso agora, por exemplo, chegar para o meu filho e pedir para ele tocar um instrumento que eu não toco em casa. Agora é bem diferente. Eu acho. Eu acho que você passa. É, acho que a gente tem pontos aí bem divergentes em relação a. A questão da família, né? Embora eu, por exemplo, tenha sido criada, tenha sido educada, né, num ambiente extremamente conservador. Meu pai e minha mãe depois ultraconservadores. Pessoas provenientes, por exemplo, assim, do interior, vieram para cá, todos dois, um de Bojardim, outro de Baúba, né? Vieram para cá, mas nunca perde aquela raiz, aquela coisa lá de. Então, aquela conservação triste, entendeu? E eu sempre procurei, né? Através da influência da educação, de escola, de amizade e tudo, contestar. Sempre fui muito contestadora no meu da educação. Contestava o tempo todo, altas brigas, sabe? Com meu pai, com minha mãe, aquela visão. Só pode cair se me pedir. Não vai pro cinema hoje. Mas por que não vai? Qual é o mal que tem? Não vai porque eu não quero que você vá. Não vai, eu não quero que você vá. Não vai vestir essa roupa porque eu não quero. Mas por quê? Qual é o mal que tem de vestir essa roupa? Não, você vai vestir a que eu quero que você vestir. Quer dizer, que era aquele rolo compressor, sabe? Aquela coisa assim horrorosa. E quando eu constituí uma família, né? Casei, tenho. Quatro filhos, porque são duas filhas e duas agregadas, né? São duas sobrinhas que estão duas sobrinhas. Eu passei a ter assim, um comportamento completamente diferente daquilo que eu recebi em casa. Completamente diferente, entendeu? Procuro ser assim, a pessoa mais acessível possível. Mais acessível, desde as crianças pequenas. Mas procuro, que a gente diverge, né? Procuro, assim, por exemplo, não definir nada, entendeu? Dela. Veste o que quer, calça o que quer. Você falou que a gente diverge. Então, você diz, não, geralmente os filhos fazem o que o pai vê, o que os pais fazem, né? Talvez você não se colocou bem. Não, eu acho se, que se não. Eu toco o instrumento, não, meu filho vai tocar. Não, se eu faço nada, não, o que eu quero, não, o que eu quero dizer. É que você passa para o seu filho, é a influência. Não, aí eu estou falando, veja só, passa para o seu filho aquilo que você recebeu. Eu recebi não, uma formação completamente diferente. Não, mas eu digo que o que eu me lembro de bom dos meus pais, o que ficou em mim foi o que de bom e o que eles realmente gostavam. Eu acho que há essa influência. Talvez, não sei, para mim ficou, por exemplo, antes de música, eu acho que eu tenho a ver com meu pai, entendeu? O lance, por exemplo, eu acho que eu leio pouco literatura, eu leio muito a parte de trabalho, mas eu acho que mas o lance de ler, de gostar de ler, entendeu? Tem a ver com meu pai. Meu pai lia, acordava de ler, então ele lia. Aí, então, continuando a conversa, por exemplo, então, a minha relação com minhas filhas, minhas quatro filhas, são todas quatro em casa, são duas adolescentes e duas crianças, uma de 16, uma de 14. Uma de 7 e a outra de 5, quer dizer, são até etapas assim, diferentes. Eu, por exemplo, eu fico o tempo inteiro, eu me policio o tempo inteiro na minha ação de minhas filhas, entendeu? Porque, de repente, às vezes eu digo assim, eu estou apertando, eu estou afrouxando. Por quê? Por uma formação dura, uma formação assim que eu recebi, aquilo injetado, introjetado, autoritarismo, entendeu? De chegar a um ponto até de impedir que você prossiga a sua vida como gente, entendeu? De você prossiga de determinar, assim, meu pai chegou a um ponto de determinar, eu com 16 anos eu tinha que casar. 16 anos você vai. Meu pai é o contrário. É. 16 anos você vai casar porque você é uma menina que pensa muito na frente. De repente você vai ficar uma perdida aqui. Não, eu queria que eu estudasse. E eu não vou querer isso. De jeito nenhum. Vou ter que arrumar um casamento rapidinho. Ai, pra você. Pois eu casei assim. Eu joguei. Eu disse pra ele: olha, eu vou casar. E ele o tempo todo perguntava, eu não fiz nada, não. Eu disse, mas fiz o quê, cara? Você tá vendo que eu transei? Eu não transei. Na época eu não falava transei, né? Vou arrumar um casamento pra você rápido, ele gole desse, porque o casamento sou eu que arrumo, não sou eu que vai pedir nada, não. E eu só vim casar com 25 anos, ele bastante preocupado, mas não saí de casa, tentei conviver com ele, no maior clima de repressão, tentando mostrar ele que não era assim, era assado, entendeu? Era procurando conviver, entendeu? Com ele dentro daquele clima de educação que ele foi, no diálogo, entendeu? Sem haver, assim, depois que eu comecei a passar assim, um entendimento mais adulto, sem haver algo falso. Não, se eu acho que é assim, eu acho que é assim. E estamos conversados, vamos fazer, quer dizer, aí eu comecei a ganhar, porque aí eu comecei a ter uma experiência maior de vida, ter mais argumentos para rebater os dele, entendeu? Mas tinha hora que ele batia com o pé, você pode estar certa, mas eu é que dito as normas aqui. Ai, entendeu? Você pode estar super certa, mas eu dito as coisas aqui, enquanto você estiver aqui, você vai fazer assim. Pois não, se você não quer fazer assim, pegue suas trouxas e desapareça. Aí eu disse, não, eu não vou desaparecer com minhas trouxas, porque a minha casa é aqui e eu não sei como viver lá fora. Entendeu? E daí que hoje, né? Hoje você vê que minhas filhas, eu tenho outro relacionamento. É uma outra história. Mas não passa pela tua cabeça que pode estar sendo também uma pessoa. Não, não passa, porque eu questionava tudo aquilo, entendeu? E eu acho que eu queria aquilo e agora eu estou. Seu filho quer ficar na rua até mais de 10 horas da noite, deixa? Depende, entendeu? Depende. Depende de... Seu filho quer ficar assim, entendeu? Até 11, meia-noite, deixa. Deixa e vou dormir. Eu deixo e vou dormir. Eu procuro ter assim um clima de uma responsabilidade, entendeu? Criar uma responsabilidade independente de eu ditar. Sim, mas independente de eu ditar as normas para ele assim, dizer, não, você não deve ficar até as 10 horas da noite. Muitas vezes ela já não pede, porque não tem essa necessidade, entendeu? De ficar até as 10 horas da noite, eu não tenho essa necessidade de ficar vendo televisão até as 11. Para mim não passa muito essa preocupação. Se um dia chegar a necessidade dela querer ficar, eu vou ver o que é conveniente. Entendeu? É a questão da conveniência. Você tem que ver o que é conveniente. Uma criança de 5 anos, ela quer ficar até 10, 11 horas da noite numa rua sozinha. É conveniente deixar a criança? Ou então você tem que conversar com ela, minha filha. Não vai dar. Seu pai achar. Não vai dar, porque o ambiente está escuro, pode acontecer, né, um assaltante, uma coisa aí, sem impor, entendeu? Na conversa, tentando conversar, dialogar. Uhum. Dialogar com a criança para entender, né? Ela saber o que é, o que ela pode, o que ela não pode, mas ter esse espaço de entendimento dela, sem impor nada. Dizer, não, você vai dizer assim, porque eu não quero que você diga. Eu posso dizer, minha filha, esse vestido aqui é novo, sua mãe comprou esse vestido, o que é que você vai usar no aniversário da sua coleguinha? Se você usar aqui agora, sua roupinha vai ficar feia e tal, aí você vai querer que eu compre outro, sua mãe não vai poder comprar, dentro do diálogo. Mas simplesmente dizer, você não vai dizer, porque eu não quero que você vista. Não, era assim. Era assim. Não quero que você vista, sem argumento nenhum. Porque eu não quero. Agora você vê. Aí eu mesmo não é um motivo suficiente para me convidar. Mesmo com essa abertura. Ela vem, não é um motivo suficiente. Nessa abertura todinha que eu procuro, né, mas sempre me policiando, de vez em quando eu dou um dia autoritário, de vez em quando eu dou, a gente sempre dá. Aí às vezes eu digo assim, minha sobrinha, Suzana, de 16 anos. É uma coisa assim, quase que automática. Olha, vai ter o show de não sei quem, lá no Circo Voador. Eu vou. Aí, automaticamente, eu digo não. Aí, depois, eu volto. Por que não? Eu vou lá e começo a questionar por que eu disse não a ela. Simplesmente para exercer meu autoritarismo, dizer não. Uhum. Sem eu ter nem questionado por que esse não. Que mal, agora, eu... que mal tem ela ir uhum. até um show, assistir um show de Eduardo Zeco, de qualquer coisa, qualquer pessoa vai se apresentar no circo voador, no cabaré voador, qualquer coisa uhum. assim. Não tem. Aí você fica aqui, que é uma questão de interna. Assim, agora, eu acho que isso acontecia muito na época da gente, é muito assim. Talvez eu tivesse mais choque com eles, porque eu colocava muito como é que era o meu mundo, entende? E aí eu tinha um quebra-pau, eu tinha amigas que sabiam me comportar melhor. Você vê. Tipo assim, vai sair com o namorado, mas ele diz, não, eu vou pra casa de fulano, sabe? Uma coisa assim, uma coisa que eu tenho medo que aconteça, e talvez até possa até acontecer com meus filhos. É muitas vezes da dupla jogada de vida que você pode ter, entende? Então, para seus pais, você é uma pessoa que estuda, que faz isso, faz aquilo, mas para seus amigos, sabe? Então, eu era muito sincera. Então, eu estava interessada, por exemplo, talvez eu tivesse problemas por isso. Meu pai uma vez foi atrás de mim, eu queria fazer um curso que ia ter na CIDEM à noite, né? O pai foi atrás de mim, quer dizer, eu colocava pra ele, não, eu tô afim de ir fazer o troço, eu realmente estava afim de fazer. Mas talvez por conta de que a maioria diz que vai fazer um troço e não faz, e aí o pai da gente já começa a elucubrar. A transar coisas de eu tava afim de fazer. Quando eu disse pra ele, olha, eu quero me casar, e ele falou, eu quero me casar, eu disse, não, eu não transei, pô, mas por que vocês estão pensando uma coisa que eu... Que eu não fiz. Viu, Rosa? Uma coisa assim que eu acho, gente, uma dificuldade muito grande que eu tenho no relacionamento com minhas filhas em casa, primeiro, é a questão assim, de me libertar assim, da questão da abertura sexual, entendeu? É um ponto assim que me atemoriza, entendeu? Conversar com minhas filhas sobre sexo, entendeu? Já. Dificilmente eu converso isso. E quando tenta sair uma conversa, eu destranjo a conversa, entendeu? Agora, um dia desse, eu tive uma experiência interessantíssima. Né? A minha filha Cíntia, que está com 7 anos, né? Ela descobriu, como toda criança, descobre o sexo. Normalmente ela descobre, ela estava sentada ali na televisão, lá, fiz lá a televisão dela, e estava se masturbando. Aquilo ali pra mim não me chocou, entendeu? Nada. Eu passei, voltei, ela continuou. Eu não chamei atenção, nem nada. Minha filha, quando meu marido chegou, porque aí há esse choque, aí há um choque na educação da criança. Eu com a educação, tentando levar uma educação aberta, e ele uma educação completamente fechada. Autoritário, entendeu? Diz que eu dou abertura demais às crianças. Quando ele chegou assim... Menino, aí eu estava na cozinha e ele chegou. Ele deu um fora tão grande na menina, que isso não se faz, e que não sei o que, que não sei o que. Há choque, o maior choque lá em casa, em termos de educar crianças, é o marido. Entendeu? Ele é um cara assim, completamente fechado na educação. Agora, já comigo, ele é um cara aberto, entendeu? Ele é um cara do tipo assim, aberto, né? Quer ir para o seu ciclo de amizade com suas amigas, com seus amigos, com um barzinho, bebê, dançar, vá. Não se preocupa, não tem a menor preocupação, nem me fecha em nada, entendeu? Não me proíbe, sem menor, não, nem assim, porque ele não tem interesse pela minha pessoa. Não, dá aquela abertura, entendeu? Mas com a criança, é cabresteiro com as crianças. Uma coisa assim, que eu fico assim a me perguntar, entendeu? Eu pergunto, mas como é? Comigo ele tem uma abertura total. Com as crianças ele dá uma fechadura incrível, assim. Até limitar, entendeu? Limita a hora de brincar, a hora disso. Ele determina tudo, assim. Um autoritarismo fora do comum. Lá em casa, entendeu? O Cláudio é um pouco. Com as crianças. Aí há choque, entendeu? Há choque assim. Pega. Aí, por exemplo, na frente das crianças eu não brigo, entendeu? Do que ele está, como ele está se conduzindo. Aquilo ali me mata, assim, me estrangula por dentro, né? Eu sustento a barra. Aí às vezes, ó, vamos sair. vamos sair, vamos ali num bar tomar uma cerveja, ou vamos sentar ali na praça, e começa a conversar com ele. Agora, assim, coloco tudo para ele. Veja só, eu tenho aqui um caderno de anotações, às vezes eu fico até policiando ele, anotando, sabe? Todos os livros durante o dia. Entendeu assim? Tá, aquela coisa todinha. Até a conduta da menina correr de bicicleta, não vá com as costas assim, não, vá assim, sabe? Tudo ele tem, ele determina. Entendeu? É, determina. Tudo, entendeu? Aí eu chamo ele, dificilmente eu repreendo ele na frente da criança. Mas eu tenho uma dificuldade em relacionamento com ele pelo fato da educação das crianças. Não, a gente é mais simples. A gente não tem muito. A gente não tem muito esse negócio de. Eu acho que eu sou mais assim do que o Cláudio, mais pouca também, por exemplo, a idade dos pais dele, né? As pais dele são muito mais velhos que ele, é o castigo dele. Mas eu sinto assim, por exemplo, quando ele faz alguma coisa assim, poxa, olha como é que esse moleque deixa tudo sujo, não sei o quê. Aí eu chego e converso com ele, eu sou mais em relação a ele. Ah, sim, as crianças vão, fazem o que quiser, isso nem tá aí. Eu chego pra ele e faço assim, olha, tu já tivesse essa idade? Ah, mas eu quando tinha essa idade não era sujo, pô. Tu não era assim, como é que eram teus pais? Por que que tu não era assim, sabe? Então, aí eles, por exemplo, o quarto é o espaço da criança. Ele tem que fazer do quarto dele, do espaço da criança. Então, às vezes, está um ninho no quarto dele. Aí eu digo, pô, mas não está legal esse jeito do quarto, não está roupa suja, misturada, quer dizer. Aí as crianças começam a pensar, não está bom isso, sabe? Então, tem muito lance assim, por exemplo, meu filho agora, ele não tinha o menor brilho com lance de sexual, mas meu filho agora. Ele está todo pudoroso, assim. Eu acho que é uma coisa talvez até dele, sabe? Eu sou mais a Ju, é mais assim, talvez é um toque de pessoa mesmo. Vai ter coisas que falam a pessoa, é o jeito da pessoa ser, né? Então ele fala assim, eu cheguei e falei, por que você está assim? Ah, porque os meninos sabem que eu tenho um pau pequeno. Ele veio conversar comigo. Aí eu digo, pô, mas e agora? Não, sabe? Como é que eu faço, né? Mas ele mudar o pedaço de pau, vão ficar maior. Não, eu começo assim, não, é normal, não sei o quê, né? Daí eu digo, ó, Cláudio, eu acho que tu tem que conversar com o Cello, né? Eu acho que é interessante tu conversar com ele, né? E ele tem muita pegada minha, a própria fase, né? Que ele, quando eu estava grávida, eu me separei quando eu estava grávida dele, então. E houve toda uma rejeição da própria família, né? Uma coisa que não é colocada, mas que você sente, né? E aí ele diz, ah, eu tenho um pouco de medo. Eu tenho muito medo, às vezes, da educação aí fora, sabe? Dessa coisa aí fora. Porque você, de repente, você transa em casa as crianças assim, de uma forma natural, sabe? Você pergunta, ele vai dando a explicação para eles quando é necessário. Por exemplo, antes de sementinha, né? Como é que é a sementinha já? Como é que nasce o bebê? Então, eu não tenho, amanhã deixa eu ver essas fotos. Aí daí eu abro, mostro. Sabe por quê? É uma coisa que talvez seja porque seja criança. Talvez adolescente, eu até não sei como é que eu vou fazer isso. Ah, vai aceitar, né? O fato de ser criança também, eles têm uma coisa que é tão natural que eles não conseguem me deixar sentar natural. Eles mesmos que transam. Então eu tenho muito medo de fora. Porque, às vezes eu sinto a educação religiosa, né? Eu acho que deve ter religião no colégio.